perdeu, que chore. Quem achar que use eu. Porque hoje eu vou sair sem radar. Vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida, em homenagem à pior pessoa que pisou. Outra boca, liga, foda-se pro mundo. Deixa eu, esse B.O. é meu. Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo. De beija qualquer boca, liga, foda-se pro mundo. Deixa eu, esse B.O. é meu. É Priscila Senna. Chore, e quem achar que use eu. Porque hoje eu vou sair sem radar. Eu vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida, em homenagem à pior pessoa que pisou.